mexe na ideologia, vai vendo. Falando de poesia, só que vê do gueto o veneno. O histórico do povo pobre que mais tá sofrendo. Vou trilhando com a marca do meu sofrimento. Trilhando com os olhos carregados de água por dentro, apagando do meu passado que andou me corroendo. Agradeço aquele que desde o primeiro momento me trouxe a luz, confio e conduz o seu guerreiro. Quem vive passado é museu, vive presente, futuro seu. Cheiro de planta, vela queimada, será que morreu? O que aconteceu com o espírito de guerreiro da revolução? Quica, levanta com expressão, sem posição, força na mão, pé no chão pra continuar na caminhada, firmão, sem emoção, só na razão. A vida traz muita ilusão. Não sou cuzão, não posso arregar, quem diz que é fácil de encarar, escudo armado, banca zica, soldados na artilharia do microfone e a espada que corta mais do que a navalha. Ataca com armadura quebrada, roupa rasgada, que cê me fala, régua em cara, prossegue ou paro, cai lutando na batalha, batalha. Na trajetória, em busca de glória, fazemos parte da mesma história. Na vitória, na derrota, somos atores dessa história. Isso não é apenas um fato, é um fato consumado, negociado, despojado a cada metro quadrado. O moleque ali ranhento, empinando seu quadrado. Veja só o sorriso na tua face estampada, mas por dentro só tristeza, porque está equilibrado. É preciso alguma coisa pra poder aliviá-lo. Coração ardente, pelo menos está contente. Me diz quem é que está contente. Coração valente, pelo menos está contente. Me diz. Vai. Esse bagulho que nos incomoda, então não vacile, não pense na bola. Vírus é bom, né? Grupo da mola. Para nossa bola pra rodar agora. Mas que não, fique de fora, fala o seu gol. Poesia agora e gol. Digo que é o rap. Só vírus da espécie. É ideia pros loucos daqui. Saca só se prevalece. Acabada a peste. Os maloqueiros novamente faz e acontece. E não se esquece, todos merecem. Porque com paz e com respeito a vida se prossegue. Sendo assim, o rap aumenta a sua espécie tão bem. Os vagos se identificam, a questão presente. As vezes continua batida junto com a gente. O rap soa forte nos quatro continentes. É rap nacional que vem da nossa gente. Gente, vai. Arte, poesia, sabedoria que é. Arrancar das falhas você pode ver. Seus parceiros são seus olhos, você tem que entender. Escolher lutar, vencer ou morrer. A fé. Arte, poesia, sabedoria que é. Arrancar das falhas você pode ver. Seus parceiros são seus olhos, você tem que entender. Escolher lutar, vencer ou morrer. Repressão geral de constante, seja guerreiro, sendo capaz. Há um mistério em tudo que se faz, olhando pro céu, vivendo na terra. Tem um governo que nele governa, isso tudo ele impera. Tretas erradas, mancadas, falhas, isso tudo um dia se paga. Se eu fosse demente, não era mente, mas um agente controla a mente. Revide guerreiro seguindo em frente, na caminhada persistente. Saca só e analisa essa jogada, é de 3 pontos. Consagrada como nos velhos times do Bronx. Luto sempre persiste, um rebote nunca desiste. Muita coisa na memória, glória, o passado na história. Na trajetória, com atos e fatos reais, adquirindo conhecimento, sabedoria e algo mais. Coisas boas aconteceram, está em suas mãos ser o primeiro. Racismo não tá com nada, preto, branco, parda, amarelada. Seja lá qual for a cor ou até mesmo tatuada. Atento, ligeiro que falem, guerreiro pra que não se calem. A flor mantém o cálice, junto com o dom de viver. Ciencia, hip hop, mi cultura, espíritu lejano, tú busca tu propia abertura en este tema sin freno, llevando el hip hop del extremo al extremo, luchando en esta vida loca, a cualquier momento cualquiera le toca, la música es que me motiva a salir de esta puta vida, muchos dan consejo pero no dan soluciones, tampoco condiciones, despierta, es hora de buscar lo que es real, es hora de salir de este mundo artificial, es hora que comprendes este mensaje que te salga de este viaje, que a veces me pregunta dónde saco yo mi letra, es como una bala de sonido que penetra en su cabeza. Le pide al Señor maravilloso, el mismo conocido como el Todopoderoso, que me da inspiración para escribirme mi canción, mantener mi posición y cumplir con mi misión. Una vez más, Chile, controla mente, los otros hermanos, revive guerrero, hermano. Arte, poesia, sabedoria que é. Arrancar das falhas você pode ver. Seus parceiros são seus olhos, você tem que entender. Escolher lutar, vencer ou morrer. A fé. Arte, poesia, sabedoria que é. Arrancar das falhas você pode ver. Seus parceiros são seus olhos, você tem que entender.